Obrigou seus discípulos no barco a subir e mandou passar adiante para outra banda seguir. A multidão que com ele estava para suas casas ele mandou voltar. E após ter ficado sozinho, o Mestre Jesus com carinho subiu ao monte orar. E desceu a tarde, o barco estava no meio do mar. Ele estando sozinho em terra, seus discípulos cansados a remar. O vento soprava ao contrário, fazendo o barco balançar. Jesus os vendo em apuro, naquele momento escuro, foi aos seus encontro ajudar. Quando eles viram Jesus andando sobre o mar, pensaram ser um fantasma, começaram todos gritar. Jesus disse a eles: não temas, porque quem fala sou eu. E dentro do barco entrando, aquele bravo oceano com poder Jesus.